Zeca Pagodinho, tem a história aí de uma nega que te abandonou, saiu batida, hein? É, meu compadre Arlindo, eu vou te dizer como é que foi a ingratidão dessa nega. E lá vai ela. Deixa ela aí, mano. Dizendo até nunca mais, estou naquela. Vivendo a sombra você dos astros, pra vê-la feliz, até me virei pelo avesso. Sabendo que no seu amor me fortaleço. É a paga que ela me dá por tanto apreço. Deixa ela ir. Vai embora e não deixa sequer meu endereço. É a paga. É a paga que ela me dá por tanto apreço. Tá vendo só, meu compadre? Vai embora e não deixa sequer o endereço. Na escola de samba do seu coração foi um tropeço. Cortou o meu samba alegando que não tinha fim. Rasgou a minha fantasia, ainda tirou no chão meu adereço. E tu, compadre? Motivo pra tanta discórdia eu desconheço. O que é, hein? É a paga que ela me dá por tanto apreço. Vai embora e não deixa sequer meu endereço. É, paga. É a paga que ela me dá por tanto apreço. Vai embora e não deixa sequer meu endereço. E lá vai ela. E lá vai ela. Dizendo até nunca mais, estou naquela. Sai batida, mulher! Vivendo a sombra dos astros. Pra vê-la feliz, eu até me virei pelo avesso. Sabendo que no seu amor me fortaleço. Ao fundo do poço, na base do osso, e obedeço. E ainda dizia, inocente e contente, é isso que eu mereço. Por ela na mão encarei sugestão por um triz, quase faleço. Aí agora, no fim ainda quer me vender a um baixo preço. É a paga que ela me dá. É, a mulher saiu mesmo na folha, né, essa palavra. Essa coisa da vida é nada, não. Vamos descobrir o endereço dela e morar em frente. Não sei o endereço dela não, mas aí, onde ela estiver, vai ouvir esse pagode. A gente descobre, mas tu também tem uma mulher aí. Vou dizer. Eu gastei toda a economia pra enfeitar a casa. A nega vadia ainda me arrasa, formiga com asa que quer se perder. E eu fui eu que gastei toda a grana que eu tinha pra vê-la joinha. Deixei minha vizinha com água na boca, mas é que essa louca não quer me querer. Gastei toda a minha energia, porque todo dia acordava mais cedo pra lhe dar levedo e o mais puro leite pra fortificar. E eu gastei toda a poesia que eu fazia à toa de Carlos Drummond e Fernando Pessoa, mas ela resolve me abandonar. É a paga que ela me dá por tanta pressa. Não mole não, meu pai.